mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada. Tem uma menina linda que é uma coisinha rica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Pai é muito valente, a menina é muito bela. Atrás da cerca da horta, onde converso com ela. Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Perto da bica d'água já nasceu um pé de flor. Já nasceu muitos abraços, também o nosso amor. Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Namoro escondido é namoro mais gostoso. Só nós dois na bica d'água tem momento perigoso. Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica.